anticipated moment in racing. Unbelievable! You got it! Fala galera do Troy, estamos aqui para a edição Drops, a última edição Drops desse ano, né? A próxima edição será já a edição normal da temporada 2016 que está começando. E nessa noite iremos falar sobre a Corrida da Arca, sobre o Sprint Unlimited. Vamos falar também sobre um qualify para Daytona 500. E claro, vamos falar sobre as regras, né? Que seria um assunto, já um assunto pendente aí, né? Sobre as regras para 2016 e também um comentário, né, que o Nelsinho Piquet deixou nas redes sociais, no Instagram dele aí. Quem quiser lá conferir, fica à vontade. Bom, quem está nessa edição comigo vai ser o Guilherme, o Thiago, nem o Elião pode estar com a gente aí, então o Guilherme Martins vai estar comigo e o Thiago Raposo, ele hoje, segunda-feira, né, à noite, ele grava o Café com Velocidade. Então, boa gravação pro Thiagão lá no Café com Velocidade. E nós vamos aqui falar de NASCAR, né? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora para você que está me ouvindo aí, caminho do trabalho, da faculdade, para casa, né? Então, ou da escola. Então, seja muito bem-vindo a essa edição, a quinta edição Drops, né? A última edição Drops desse ano, em 2016. Então, sejam muito bem-vindos aí, pessoal. O ano começou, né, o ano de velocidade para nós começou aí, começou sempre com Daytona, né, e tivemos aí no sábado à tarde, comecinho de noite já, né, a corrida da Arca, né, a Lucas Oil 200, uma corrida muito boa da Arca, como sempre uma corrida muito movimentada, né, sempre vimos aí, é meio comum aí um single file aí durante a corrida, mas sempre é a corrida bem movimentada, uma corrida que não temos aí algo já pronto, assim, de visão, que a gente pode afirmar que não, esse piloto vai ganhar, esse cara vai ganhar, né, porque é uma corrida imprevisível, isso que deixa a corrida da Arca muito boa, e vale como um pontapé aí, com certeza é um bom aperitivo, né, essa corrida da Arca, a Lucas Oil 200 aí, em Daytona, abrindo a temporada 2016, do automobilismo norte-americano, né, das corridas em ovais, que a Arca não faz parte da NASCAR, isso que vocês já devem saber aí. Então, para falar um pouquinho da corrida, né, como o olhar crítico aí que viu a corrida, eu vou chamar o Guilherme, né, para falar um pouquinho da corrida aí, o que, que ele viu de diferente, como ele viu a corrida, e para falar do vencedor, foi o John Stall. O Zé do Frango venceu a corrida, sua segunda vitória Daytona, sua segunda vitória na Arca. Então, parabéns aí ao John Stall aí, com o carro número 5, o Chevrolet número 5, foi vencedor. Lembrando que ele correu com o carro próprio, o carro da família dele mesmo. Guilherme. E aí, galera. Bom dia, boa tarde, né? O horário que estiver ouvindo aí. Hoje a minha voz não vai estar muito bacana para se ouvir, porque tô com uns probleminhas, mas não vamos deixar o mestre Léo na mão aí, vamos. Bah. Como ele já falou, né, a atividade já começou, né, em Daytona. Já tivemos o carro da Sprint andando lá, já tivemos o Qualify. Mas vamos falar um pouquinho da Arca, né? Esse ano eu prometi pro Léo que eu vou acompanhar ela integral. Então vamos tentar mais ou menos passar um pouquinho do que aconteceu lá na corrida. Eu sou meio novato, né, na Arca, né, sempre acompanhei ela mais de canto, como uma categoria mais segunda linha. Mas esse ano vamos ver se a gente consegue acompanhar, até porque tem bastante jovem correndo. Gostei bastante da prova, até comentei com o Léo, né, em off, né, gostei bastante. Me lembrei as antigas da NASCAR, né. Falando de single file teve, assim, Léo, lá pelo final da prova, mais ou menos entre a volta 60 e 70. Antes disso foi duas filas, né, bastante concorrida, né, uma puxada pelo Zé do Frango, né, o John Stowley por fora, e outra puxada praticamente toda a prova pelo Cole Custer, né, por dentro. Bom, disputas bem acirradas, né? O pessoal tentando subir. Tivemos alguns acidentes, né, corriqueiros, né? Tivemos um Big One bem no início da prova, acho que entre a volta 4 ou 5, que já saiu bastante gente. Algum destaque assim que eu gostei foi do William Byron. Eu até comentei com o Léo essa semana, né, sobre o rapaz esse. Gostei bastante da prova dele, né? Sempre andando um pelotão da frente. Vamos ficar de olho nesse garoto aí, né? Até o Léo pode falar um pouquinho mais depois sobre ele. Que entra dentro daqueles rapazes, né, que são patrocinados, né? Que a gente comentou alguns drops atrás, né? Sobre o pessoal que são patrocinados, né? Os jovens que estão entrando no automobilismo americano. O Zé do Frango não poderia começar melhor, né, Leonardo? Diferente do que a gente vê ele andando na truck, ele teve uma prova muito consistente. Acertou na estratégia, andou praticamente o tempo todo na frente. Tivemos outros carros também que andaram na frente, mas erraram na estratégia, como o Kevin Thomas. Ele largou em 16º, mas acabou rapidamente devido ao Big One, indo para frente. Só que depois, na metade da volta 40 para frente, eu acho que ele errou um pouquinho na estratégia na hora dos pit stops. Outro que me impressionou bastante também foi o nosso velhinho Frank Kimmel, né? Que não tá mais correndo pela Menard. Ele largou mal, né? Ele largou mal não, mas largou no meio do pelotão, né? Na 25ª posição, mas acabou num top 5, né? Para se manter no campeonato, né? Uma pontuação, porque a gente sabe que ele vai pela regularidade. Esses seriam os meus destaques iniciais, Léo. Bom, uma corrida bem movimentada, né? Como você bem falou aí, Guilherme. O Colo Costa acabou se perdendo um pouco no final da corrida aí. Terminou em um top 15, se não me engano, né? Não foi muito bem assim o Colo Costa aí no final. Mas o Willam Baro e o Stoll, eles continuaram na frente ali, continuaram trabalhando muito bem, né? Tanto é que foi primeiro e segundo. O Colo Costa foi top 10, terminou na 10ª posição. Ele tentou um ataque meio doidão, ele acabou se perdendo, que ninguém comprou a ideia dele. No final do corrido, ele acabou ficando para trás mesmo, não teve muito o que fazer, não. Mas até que ele se recuperou depois no finalzinho da corrida ali, ainda salvou o top 10 ainda, né? Mas ele não vai disputar o título, então esse top salvar o top 10 para ele foi não foi tão importante assim, não, né? O outro destaque que eu queria falar aqui, o Guilherme, um cara que eu quero destacar ele, é o Frank Kimmel, né? Frank Kimmel, um cara velho já tem 10 títulos, só 10 títulos ele tem, né? Mostrou toda a sua habilidade, toda a sua capacidade, largou lá na corrida, lá em último, veio sobrevivendo, veio crescendo a corrida, aí conseguiu salvar um top 5 aí, que tá de ótimo tamanho pro Frank Kimmel, né? Então, parabéns ao Frank Kimmel pelo seu top 5. O Willam Baro, pessoal, é um cara que temos que ficar de olho. Ele não é um, O Willam Baro é um cara que o Kyle Busch está apostando nele. Então, é um cara que pode aparecer em breve aí em algumas corridas já apareceu, né? Mas deve aparecer mais vezes ainda em corridas da Truck Series. Lembrando que o Willam Baro é o atual campeão da KN Wish, tá, pessoal? Ele é o campeão lá, ele é o atual campeão, foi campeão ano passado, em 2015. E esse barulho que vocês estão escutando é a Pietra quebrando o controle da minha televisão. Mas enfim. Vamos ficar de olho no William Baro, que é um cara rápido, é um cara que anda muito bem. E eu tenho certeza, certeza mesmo, que esse cara aí logo logo vai estar tá pintando a Truck Series aí, fazendo boas corridas. Na Arca tá andando super bem também, andou super bem na Daytona. Vamos torcer para que dá tudo certo aí para ele aí. É um cara que eu vejo como promissor aí. Pode ser que se perca no meio do caminho aí, mas um cara promissor. Vamos aos pilotos que eu fiquei meio decepcionados com eles. Bom, que foram os pilotos, por exemplo, o Will Kimmel andou muito mal, não andou muito bem, né? Foi apenas o 18º. Tinha outros caras que também esperavam um pouco mais dele, que era o próprio Cole Custer, né? Andou muito mal, não foi muito bem. Tem o Josh Williams também, não andou muito bem, foi o 19º colocado. E teve alguns pilotos aqui que acabaram batendo, né? Que foi aquele Matt Kierzenowski lá, ele acabou batendo aí, esse cara. O Austin Wayne Self acabou batendo também, que é o atual vice-campeão aí. O Bob Garrett também, que é o venceu 8 corridas aí, o Bob Garrett. Né? Então acabou batendo também. Então, assim, teve um pessoal aí que eu fiquei meio decepcionado que eu não vi, né? Não vi os caras, não conseguiu mostrar aí o trabalho deles aí. Mas aí conseguimos ver caras novos, por exemplo, esse Bob Lemassos aí, nunca tinha visto esse cara aí. Foi top 10, terminou em sexto colocado a corrida aí. Né? Ele já correu na Arca já, mas nunca conseguiu nenhum resultado expressivo aí. Ele correu ano passado todo, ele foi o sexto colocado no campeonato. Então, assim, deu para ver novos nomes aí aparecendo aí na corrida. E o Gray Gauding é um menino aí novo aí também, que esse menino aí também tá no programa do Kyle Busch, que logo logo também deve estar aparecendo aí. Esse não apareceu ainda na Truck Series por causa da idade. Então ele ainda tá fazendo corridas mescladas aí. Corre uma corrida aqui, uma corrida ali, na Arca, na KN, na Truck Series, que não tem idade ainda, tem só 16 anos esse menino aí. Mas assim, uma corrida interessante, uma corrida boa, né? Valeu a pena realmente assistir. Quem assistiu, valeu a pena. Quem não assistiu, tem no YouTube, tá? Pode assistir lá no YouTube, que tem lá no YouTube a corrida, que vale a pena perder. O vídeo no YouTube tem cerca de 1h30. Vale a pena perder essa 1h30 nessa corrida aí, porque foi excelente a corrida. Bom, É, esse Bole Mastus aí, Léo, só te cortando, desculpa. Não foi ele que fez o rush com o Frank Kimmel ali nas duas últimas voltas? Na última volta? Acho que foi ele, né, que empurrou o Frank Kimmel. Porque o Frank Kimmel, ele tava lá pro 11º, né? ele E ele foi. deu um. Eu acho que foi esse Bole Mastus aí que empurrou ele, se eu não me engano. Então, eu tenho que confirmar, mas é mais ou menos foi isso mesmo. Ele foi onde que ele conseguiu empurrar ele um pouco mais para frente. Mas o interessante aí desse cara aí é que ele terminou muito bem. E o Cole Custer tava junto, tava na mesma balada que eles. Só que aí a experiência, como é que é a experiência, né? O cara, o Bole Mastus fez o draft com o Frank Kimmel. Né, o Frank Kimmel conseguiu avançar só que o Cole Custer não conseguiu, acabou ficando para trás aí. Você vê como é que a experiência do piloto conta muito, né, Guilherme? Faz toda a diferença aí. O Tudo. Frank Kimmel com seus. Ele tem 15 anos, se eu não me engano, de Arca já. Eu vou até confirmar aqui. Bom, Guilherme, você. Mais algum assunto para ser levado em consideração aqui, Guilherme? Não, só desejo que realmente o pessoal assista a prova, uma prova muito boa, né? Teve o tempo todo emoção, não foi uma prova enjoativa. Eu tô bem ansioso para ver essa mescla aí de pilotos mais veteranos com pilotos muito jovens para ver como é que vai esse campeonato aí. Ó, só para finalizar, Frank Kimmel são 27 anos de Arca, completando agora em 2016, 502 largadas, 80 vitórias e 10 títulos na Arca. Lembrando que desses 10, 8 são consecutivos. De 2000 a 2007 ele venceu consecutivo aí. São 8 títulos consecutivos. Não tem nem o que falar desse cara aí, do Frank Kimmel. Certo? Beleza. Vencedor John Stowey Jr. Venceu a corrida aí, a Lucas Oil 200. Fez um bom trabalho, como sempre fez um bom trabalho aí. Vamos esperar o que ele possa fazer nesse ano aí de 2016, tanto na Arca como na Truck Series, né? Quem sabe ele consiga alçar novos voos, novos horizontes aí para 2016. Aproveitando o embalo, temos aqui uma pergunta, de um dos nossos fãs aqui. Deixa eu só ver se tá no Loucos ou tá no NASCAR só para fãs. Se eu não me engano, tá no NASCAR só para fãs. Que ele pergunta assim, ó. Deixa eu já ver aqui, que eu já vou falar do cara já. Ah, tá. O Gabriel Almeida, né? O Gabriel Almeida aqui do NASCAR só para fãs, pergunta: Estamos vendo o ápice da carreira do John Stallings. Gabriel, não o auge, o ápice da carreira dele, né? Ele está colhendo os frutos que foi plantado. Antes, no passado, quando ele começou no caminho errado, foi pulando etapas, e agora ele voltou às etapas aí e parece que vem dando certo, né? Essa volta que esses passos para trás que ele deu aí, e agora ir pulando de galho em galho na forma certa aí. Então, assim, ele está indo. O ápice da carreira dele ainda pode acontecer na Truck Series, né? Se ele conseguir realmente lutar pelo um título aí. Mas o momento da carreira dele é bom, sim, né? Teve vitória recentemente na Truck Series, nas últimas corridas do ano, né? Venceu a corrida, e agora essa vitória da Arca aí, abrindo temporada 2016 para ele. Possa ser, né, um marco aí na carreira dele aí, que ele consiga andar realmente muito bem aí e consiga se desenvolver na Truck Series. Guilherme. O pessoal aqui no Brasil pega muito no pé dele, porque ele teve uma fase bem tenebrosa, né, na Truck Series, gerando muita bandeira amarela, cometendo erros infantis e tal. Mas que nem eu falei, essas categorias regionais, assim como a ARCA, é uma concorrente da NASCAR, e como ela não é televisionada aqui no Brasil, o pessoal talvez não tenha tanto contato, acaba não vendo o que realmente pode ser a performance de um piloto, né? Então, esses pilotos assim que de carro próprio, como é o caso dele, onde a família que fornece, né, o dinheiro, acabam que não tendo toda a possibilidade de daqui a pouco mostrar todo o seu talento. E que nem o Léo comentou, isso é fruto de trabalho. Aonde ele pode chegar, não sei. Se ele se mantiver correndo com a equipe da família, ele não vai ter assim grandes resultados assim regularmente. Vai ser uma situação aqui, outra ali, onde ele pode se dar bem. Na Arca já é um ano onde ele pode se dar bem, né? Dependendo, eu não sei se ele vai fazer a full time, mas acredito que sim, dentro das possibilidades, né, do calendário. Vamos ver, é acompanhar, né? Mas esse é o certame dele, Arca, Truck, fazer algumas corridas de Xfinity, assim, não sei se ele almeja grandes espaços, assim, sabe, na Sprint Cup. Eu acho dificilmente ele vai aparecer algum dia, não sei, o que, que tu acha, Léo? Então, é o que eu sempre falo, não é também o cara que vai chegar na Sprint Cup e vai lutar pelo Chase aí. Isso é fácil de se ver, né? Mas é um cara que consegue fazer boas corridas nas categorias menores aí. Como, por exemplo, uma Arca da Vida, uma Truck Series, né, uma KN aí. Ele consegue se manter muito bem nesse meio aí, o John Stowley aí. Falar que ele vai ser campeão da Xfinity Series ou falar que ele vai pro Chase na Sprint Cup, eu acho que é um pouco mais que o talento dele aí, né? Mas ele, pelo menos para andar nas categorias menores aí, talento e competência para isso ele tem, sim. Algo que eu sempre falei e falo do Chris Buescher, tá? O Chris Buescher, que é o atual campeão da Xfinity Series, não é um cara que eu vejo sendo campeão da Sprint Cup. Claro que ele pode calar minha boca e ser campeão esse ano, né? Mas não é um cara que eu vejo com grande talento para ser campeão, como falei do Rick Senhaus Jr., como falei do Austin Dillon, né? Mais ainda do Ty Dillon, que o Aston Dillon ainda é melhor que o Ty Dillon. Não vejo os caras sendo campeão aí da Sprint Cup. Mas, como falei, pode ser, minha boca ser calada, eles podem ser campeão. Enfim, Guilherme, assunto da Arca, você tem mais alguma coisa para falar aí ou vamos já falar do Sprint Unlimited? Não, podemos tocar adiante, pai. Então vamos embora então. Então, régua, vamos passar a régua no assunto da Arca aí, assunto encerrado. Né, tudo resolvido aí. Vitória do John Stallings Jr. Parabéns a ele pela sua primeira vitória em 2016, a segunda na Arca e a segunda em Daytona. E boa sorte para ele, que ele tenha um bom ano. Aí no sábado, continuando no sábado à noite, um pouquinho mais tarde, por volta das 11h15, 11h20 da noite, tivemos aí a largada para o Sprint Unlimited. A corrida essa aí para Daytona, que dá as boas-vindas ao do ano 2016 da NASCAR, né? Uma coisa promocional, talvez não com a mesma força e magnitude como o All-Star, mas eu vejo até que um pouco melhor em termos de emoção que o All-Star ou o Sprint Unlimited. Então, foi uma grande corrida aí no, tivemos aí no sábado à noite. Vitória do Denny Hamlin. Denny Hamlin agora que soma 3 vitórias. E, pasmem, essa é a quinta vitória, a quarta vitória nos últimos 5 anos da Joe Gibbs. Ou seja, a Joe Gibbs sempre andando muito bem aí nesse, em Daytona, né, nesse evento aí que antecede a abertura da temporada da NASCAR. Então, parabéns, Denny Hamlin. Terceira vitória para ele. 2006, 2014 e 2016, né? Parabéns ao Denny Hamlin pela sua vitória. Guilherme, como você viu a corrida aí? O que você achou da corrida aí, como um todo, no geralzão aí? Eu achei uma corrida bem movimentada, né? Afinal, a maioria dos pilotos, né? Tirando daqui a pouco o Case Mears, algum outro piloto ali. Não, acho que só ele mesmo, assim, o resto, tudo tem carro. Era um carro, era um terceiro carro que estava correndo ali. Então não tinha por que poupar. Era para dar tudo mesmo, entendeu? Já o Case Mears é um cara que é uma equipe já mais limitada. Talvez bater o carro ali, perder um carro, não era grande negócio. Mesmo assim, conseguiu um resultado excelente, né? Acabou, acho que em quinta, top 5, né? Em quinta colocação. Acho que uma prova boa, né? No quesito a gente pôde ver algumas forças que a gente já tinha comentado, né, Léo, no último Drops, que a gente apostou que fosse um carro da Gibbs que ia ganhar, como, né, já vem acontecendo nos últimos anos. No final se apresentou o Carl Edwards, que ficou quietinho, né, quase 70 voltas, e no final ele se apresentou ali na frente também. O Matt Kenseth, eu acho que acabou se envolvendo no último acidente também, por um, né? Mas aí é uma situação de corrida, né? Não, acho que não foi problema de pneu, como os outros casos que a gente viu. Acreditei que talvez Joe Logano pudesse ter alguma tentativa para vencer a prova, mas no final, né, depois a gente vai acabar comentando sobre as regras, né? Essa regra que me agradou um pouquinho, né, fez com que o Denny Hamlin acabasse, né, recebendo a bandeirada em bandeira amarela. Enfim, eu queria ter visto mais do JJ, até para ter me basear um pouquinho para saber o que ele pode fazer, né, na corrida domingo, mas ele acabou também, né, se acidentando cedo. Né, não deu para ver muito dele. Do Júnior também não deu, eu não vi qual realmente. Eu perdi o que aconteceu com o Júnior, eu acho que foi problema de pneu, e teve que acabar fazendo uma parada. E não, ficou... o Júnior foi coletado. Ele foi coletado, né? Então, acabou também que a gente não vendo o que ele poderia fazer na prova, né? Acabou, acho que, utilizando a prova mais para coletar a informação. De resto, né, a gente viu a dupla da Penske andando forte, mas no final das provas a gente viu hoje o Brad Keselowski perdendo rendimento, viu que ele não tinha o mesmo rendimento que o carro 22 em ar, com ar livre, né? Quando ele teve o ar livre ele estava andando bem, mas quando ele não teve o ar livre, andando meio pelotão, ele ficou um pouco para trás. E também eu acho que acabou envolvido no último acidente. A princípio eu acho que é isso, né, cara? Do limite a gente geralmente não tem muito o que falar, porque é uma prova muito festiva, onde nos últimos anos muitos dos pilotos que participam acabam só fazendo coletar informação, né, para o Qualify e tal. Mas foi uma prova bacana de se ver, né? Não tivemos single file, foi quase que o full, as 80 voltas foram de, né, de fila dupla, o que é interessante, né, pro fã, né? Os packzinhos bem compactos, em certos momentos tivemos até 4, né? Então, foi interessante, foi uma prova bem, bem, bem legal. Vamos falar aqui um pouquinho do que aconteceu na corrida, né, Guilherme? Tivemos aí, deixa eu só falar os números aqui bem rapidinho. A corrida teve duração de 1h30, né? Lembrando que o grid de largada é definido por sorteio, né? Como sempre foi aí. Tivemos 7 bandeiras amarelas, a corrida terminou em bandeira amarela. Tivemos 12 trocas de liderança. Só para falar aqui dos primeiros acidentes, primeiro acidente na volta 40 e na volta 14, né? Na volta 14 aí, o Brett Keselowski, o carro dele começou a ferver por causa de um detrito no, na grelha frontal ali, né? Na entrada de ar. O carro dele começou a ferver e jogou muita água na pista, onde que o Hickenhauser Jr. e o Denny Hamlin, que eram os últimos ali atrás ali, eles largaram o último por ali ficaram. Eles tiveram problemas aí, acabaram rodando e se pegando. Depois tivemos na volta 24 um acidente do Brian Vickers, que ficou no meio da pista. Né? Ele entrou no meio da pista. Ele ficou perdido no meio da pista, entrou na curva 3, com o pneu furado, acabou rodando e coletou vários carros. Clint Bowyer, Greg Biffle, o Kurt Busch não. O Kevin Harvick, o Denhard Jr., o AJ Mendinger e também o 41 do Kurt Busch, né? Então assim, foi uma corrida bem movimentada aí, né? Tivemos muita muita disputa, até um pouco acima da média aí, por ser um sprint limit, o que ano passado foi um porre, né? Esse ano aí foi muito bom. Depois tivemos um incidente aí na volta 45, que foi entre o Casey Mears e o Jimmy Johnson. Para mim foi culpa do Jimmy Johnson total, porque o Jimmy Johnson, ele que subiu na hora errada, né, o Jimmy Johnson. Ele quis enfiar o carro onde que não tinha. Depois também na volta 58 tivemos mais um acidente aí envolvendo o carro 47, que é o Edinho Mendigo de novo, né, o Ryan Newman, o Casey Kane e o Jim McMurray. Aí ninguém teve muita culpa nesse incidente aí. Não vamos achar culpado, que foi falta de espaço mesmo. Depois tivemos na volta 67 fluido na pista, na volta número 74 foi um incidente aí do Keselowski, do Kyle Busch, do Casey Mears novamente, o Kyle Edwards e o 43 do Eric Almirola. O Kyle Edwards assumiu a culpa nesse acidente aí, que é onde acabou coletando os outros carros. E tivemos também na volta 79 mais cinco carros destruídos aí, que foi o Kenseth, o Jim McMurray novamente, o Greg Biffle novamente, o Keselowski novamente, e dessa vez a Danica Patrick, que foi a carinha nova do incidente aí. Então foi esse, mas essa basicamente a corrida, né? Uma corrida bem disputada. Nas últimas voltas aí acabou sobre a nova regra da bandeira amarela, né? Que agora não temos mais aquela contagem de prorrogação 1, 2 e 3, na terceira acaba de doa quem doer. Agora ela pode ser infinita desde que o NASCAR inseriu uma linha ali, uma linha programada, vai ser pré-estabelecida em todas as pistas, né? Aonde que, mesmo se tiver um acidente, se os carros passarem naquela linha ali, que sempre vai ficar no backstreet, né, da pista, passou daquela linha ali, vai ser dado encerrado, como encerrada a corrida, mas o carro precisa passar daquela linha para ele ser garantido na posição que ele está. Para mim, muito controverso daí. Para mim, sei lá, não é assim que a NASCAR deveria fazer, mas tá aí a regra aí, a regra é essa. Guilherme, tenho certeza que você tem comentários para fazer sobre essa nova regra. Tenho. Antes disso, eu queria só comentar um pouquinho sobre o final da prova contigo, para ver o que tu achou, Léo, porque eu tenho algumas coisas assim, alguns pilotos que eu tenho assim, ó, não servem para correr em Super Speedway. Eu até brinquei com o Hélio Lima no grupo que eu queria ouvir o que ele tinha para falar do 42. Pode parecer um pouco de clubismo isso. Mas a gente percebeu, não sei se tu percebeu, que se tu não era piloto da mesma equipe, tu não tava ajudando o outro, entendeu? Então, tipo, se tinha um 42 e em momento algum empurrou o Brad Keselowski quando ele estava em cima. E o tempo todo, no finalzinho ali, o pessoal da Gibbs estava trabalhando junto, fazendo draft, não deixando, fechando os espaços e tal. O Joey Logano precisou chegar para daí sim ter outro trabalho em equipe. Então eu quero ver como é que vai acontecer na corrida domingo, né? Até eu postei no Twitter, né? Ah, Larson cagão, empurra o carro, né? E se eu não me engano, até na própria transmissão teve um rádio aí, eu acho que foi até do Keselowski falando: o cara não tava empurrando, o cara não tava empurrando, entendeu? Como é que eu vou chegar na frente? Então, o que que tu tem a falar sobre isso? inimizade ou é não sei empurrar, não quero confusão pro meu lado. Mais ou menos a segunda opção, viu, Guilherme? Não quer um pouco de confusão pro lado dele aí. É uma briga interessante, é uma briga sadia, né? Vamos colocar assim. Eu vejo como sadia essa briga aí, Guilherme. E o final da corrida foi extremamente muito rápido, muito bom aí. Eu gostei demais, viu, Guilherme? Não, eu também achei legal, só acho, é uma coisa pra gente ficar ligado, porque teve coisas que a gente, paradigmas que foram quebrados e esquecidos, como a gente sabe que acontece na NASCAR, como a gente viu o Matt Kenseth empurrando tranquilamente o Joe Logano como se nada tivesse acontecido no ano passado, né? Em vários momentos da prova, o Joe Logano tinha que subir no pelotão e quem que estava atrás dele? Matt Kenseth estava empurrando. Por quê? Porque o Matt Kenseth é piloto, ele sabe que o Joe Logano tem um bom carro e é um bom piloto e vai ir para frente. Que é aquilo que a gente comentou do Frank Kimmel. Entre escolher o Cole Custer e escolher o Frank Kimmel para fazer um draft, ah, eu vou no cara que tem mais experiência, porque ele vai para frente. É mais ou menos baseado nisso. Então, o Larson perde daqui a pouco a oportunidade de ganhar provas, não? A gente sabe que Super Speed é uma situação bem atípica, né, comparado com outros circuitos, né, de uma milha e meia, uma milha. Mas ele perde a oportunidade de aprender, entendeu? Porque naquele momento era um momento dele, não, eu vou empurrar. Keselowski ou Joe Logano, ou seja quem for, já foi campeão, já. Não, eu quero ver como é que ele vai se sair na minha frente. Vamos pra frente. E era a corrida para fazer isso. Dane-se se eu estourar o carro no muro, entendeu? Eu tenho outros dois carros, né, me esperando. Então, são situações assim que a gente vê que o piloto perde a oportunidade de evoluir. Eu acho que o Larson ali perdeu a oportunidade. Assim como a gente viu na linha de baixo, tava o Paul Menard. Paul Menard tava desesperado empurrando o Denny Hamlin. Tanto que o Palmeiras acabou chegando em terceiro lugar. Se eu não me engano. Posso estar falando uma mentira, mas chegou dentro do top 5. Então é esse tipo de coisa assim que o Kyle Larson precisa ficar mais ligado, entendeu? Que ele precisa. Que nem o Jeff Gordon falava no início da carreira. Eu andava atrás do Dale Sr. para quê? Para mim aprender. Né? Então. Referente à nova regra, o que que eu posso te falar, Léo? É o seguinte, ó, eu achei uma pataquada, entendeu? Porque o que acontece? A gente sabe que a gente tem problema com os acidentes, mais específico, né, em Talladega e Daytona. Nos últimos anos tivemos alguns acidentes feios, mas, cara, tu não pode tirar a competitividade da prova, né? E eu acho que esse tipo de coisa vai abrir margem para uma discussão, mas pode acabar abrir uma margem de discussão. Para, dependendo do piloto que tiver à frente, a linha vai ser em tal posicionamento. Eu ainda não vi exatamente como essa linha vai ser pré-definida, né, na reunião antes, ou se vai ser secreto. Enfim, não me agradou. Acho que inevitavelmente a gente vai ter um percentual bem alto de provas esse ano, podendo acabar com bandeira amarela. Né? Mas como a gente sempre fala, né, Léo? A NASCAR ela não paga imposto para mudar a regra, né? Então vamos ver o que que vai acontecer para frente, né? Não sei se tu vai querer explicar um pouquinho mais de como é que vai funcionar o overtime. O overtime funciona basicamente da seguinte forma. Não tem mais aquele negócio que tem que ter três relargadas lá, né? Vai ser infinito. Se acontecer isso até começar a corrida no domingo, até segunda-feira de manhã, enquanto sobreviver, carro na pista, vai ser desse jeito. Seguinte, tem a relargada, né? Teve a relargada. Deu a bandeira branca. Se tiver amarela antes da bandeira branca, tem outra relargada. Mas se teve bandeira branca, a partir de um certo ponto da pista, né, tem uma faixa lá, uma linha lá, que eles colocaram, que geralmente é na reta oposta, vai ter essa faixa lá. Quando os carros passarem daquela faixa e tiver uma bandeira amarela, né, vamos supor, aconteceu a bandeira amarela na curva 1. Essa faixa na reta oposta. Ele chegou naquela linha lá, Aí sim vale a posição que eles cruzaram aquela linha lá. É, de tirar um pouco o brilho do brilho do negócio aí, mas pelo menos a NASCAR tá tirando aquele negócio que ela é obrigatoriedade, tem que ser só três relargadas. Pode ter 50 relargadas, ou pode ter uma, igual aconteceu no Sprint Unlimited. Enfim, aí vocês aí tirando suas conclusões aí, na minha opinião, não me agradou, não valeu a pena, não é, não por aí. Não é esse o caminho que nós queremos. Nós queremos ver carro se tocando até o último centímetro de pista aí, para cruzar a linha de chegada aí, realmente decidir, né, no focinho do carro aí. Mas enfim, já tá aí a regra essa e tá aí pro ano todo de 2016. Certo, Guilherme? Guilherme, mais alguma coisa sobre o Sprint Unlimited? Não, é isso, né? O pessoal que não pôde assistir, procure ver o VT na Fox ou na internet. Foi uma prova muito boa, né? Vale a pena, né, para aquecimento, né, de domingo, né? Resumindo, tivemos duas provas fantásticas aí, né? Duas provas muito boas aí no sábado aí. Quem realmente se dedicou às corridas no sábado não se decepcionou, com certeza. Bom, continuamos aí em Daytona, continuamos a falar de carro na pista e vamos agora pular para o Qualify, né? Para os carros que se classificaram aí para a Daytona 500, já estão garantidos aí na primeira fila da Daytona 500. Esses aí já é tomado que garantido, né? Vamos lá. O Qualify começou por volta de 4h15, 4h20 da tarde, né? Tivemos aí single car on tracks, apenas um carro por vez. Eles tinham direito de duas voltas. Alguns carros deram duas, alguns deram apenas uma volta, né? Foi um Qualify meio extenso, por volta de 1h40 aí o Qualify. Mas valeu a pena para ver quem viu, né? Teve a controvérsia aí, controvérsia pole do Chase Elliott aí com o carro 24. Mas enfim, isso é um assunto que vamos tratar um pouquinho mais para frente aí, ele com mais carinho esse assunto aí. Enfim, Chase Elliott pole, fazendo a estreia do carro número 24 nas mãos dele, ficou com a pole aí, parabéns a ele aí. E o pole que vai largar do lado de fora aí, na primeira fila aí, o Matt Kenseth, que foi o. Não, não foi o problema passado, não. Ele venceu o Sprint Unlimited. E o Matt Kenseth, que vai largar aí na segunda do lado de fora. Lembrando que o Chase Elliott larga na pole do duel número 1 na quinta-feira. E o Matt Kenseth larga na pole do duel 2 na quinta-feira também. Certo, senhores? O Qualify, né? Eu pedi pro meu amigo Guilherme aí, ele que assistiu um pouco mais. Eu, infelizmente, problemas de saúde, não acabei não assistindo o Qualify completo. Assisti cerca de 5 minutos, nem isso, mais ou menos, né? Mas o Guilherme, eu tenho certeza que estava lá e assistiu ele de forma mais completa aí o Qualify domingo. Guilherme, a sua opinião sobre o Qualify de domingo, o que que você viu de diferente aí, como você analisa o domingo lá com os carros na pista? Eu tentei focar basicamente, tá, Léo, no início do Qualify para ver os underdogs, né? Como que eles iam se sair devido às novas regras, que depois a gente vai acabar dando um pouquinho mais de atenção. Me impressionei muito com o Matt Benedetto, né? Porque ele, fora o carro 21, né, da Wood Brothers, que essa temporada vai ter o apoio da Penske. Ele foi o carro mais rápido. Então, inclusive andando na frente da Danica Patrick, andando na frente do Adrian Meldinger, andando na frente do Clint Boyer, né? Então, me impressionei. Até postei no Twitter, né, que lágrimas estavam escorrendo, né, do Thiago Santa Rosa. Que em certo momento ele estava até passando pro próximo round, né? Que o Qualify foi disputado em dois rounds, né? Os 12 primeiros entrariam na pista de novo. Conforme você falou, foi um Qualify bem longo, né? Teve um pouquinho de demora, devido a esse cada um entrar uma vez, né? Então acabam sendo 44 carros, né? 44 tentativas, duas voltas para cada uma. A gente sabe quanto é longa a volta, né, em Daytona. Fiquei impressionado, sim, tá, com a performance do Chase Elliott, até porque no primeiro practice da semana, o Chase Elliott, deixa eu ver aqui, ó, ele ficou em quarto, né, fez uma boa, teve uma boa volta, né, na média de 193. No segundo practice, ele, deixa eu ver aqui, ó, ficou em oitavo, com 194 milhas. Também uma performance boa. Mas não estava nos primeiros carros, né? No primeiro practice, o mais rápido foi o Dale Earnhardt, como a gente poderia já esperar, né? E o Joey Logano. No segundo practice, o Joey Logano, que foi o líder, né? Foi o trio da Penske, né, que dominou o treino. Então a gente não esperava, eu particularmente não esperava. Esperava talvez daqui a pouco, né, que ele passasse sim para o segundo round, mas não fosse ficar na primeira fila. Eu esperava daqui a pouco um Denny Hamlin, um Matt Kenseth, ou até um Kevin Harvick, né, tentando uma primeira fila com ou o JJ ou o Júnior. Mas acabou, né, essa surpresa, né, que ele e o Matt Kenseth fecharam a primeira fila. Enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Sorte? Acaso? Ele tem um dos melhores carros, né, do circuito, né? Não, é incontestável que o carro 24 é uma operação forte, né? Sendo o Jeff Gordon pilotando ou sendo o Chase Elliott. Claro que os dois, um é um novato e o Jeff Gordon é o Jeff Gordon, né? Não precisa falar mais nada. Mas eu particularmente não esperava essa performance tão forte dele. Nos duos, né? Acredito que ele não vai fazer muita força, né? Até porque o Matt Kenseth estão classificado, mas podem acabar atrapalhando, né, a vida de alguém ali que está procurando um posicionamento melhor para a prova. Depois, mais para frente, a gente vai acabar comentando um pouco, né, sobre o que o Nelson Piquet acabou soltando aí na mídia social. Mas antes disso, eu queria ouvir de ti. O que tu achou dessa... Como você não acompanhou, mas o que você achou dessa performance olhando pelos tempos do Matt Benedetto? Será que ele tem alguma chance de classificar? Bom, Guilherme, tem sim, porque por velocidade, ele é o 24º, né? Ele é um dos mais rápidos aí. Aliás, ele, se não me engano, é o mais rápido dos que precisam de tempo para se classificar. Então ele está assim garantido aí, o de Benedetto. Ele vai avançar, ele vai participar da Daytona 500. Só não participa, claro, se tiver um azar muito grande aí, nos duas, e acabar se envolvendo em acidente, né? Então, eu creio que ele vai participar, sim, da Daytona 500 esse ano aí. Se eu não me engano, ele não pode bater e nem chegar em último, né? Não pode bater. E chegar muito mal, bater, né? É. Mas como ele tem o melhor resultado, dos caras que precisam de velocidade para se classificar, então ele está um pouco mais tranquilo aí, né? O melhor resultado é do Blaney. O Blaney, vamos descontar do Blaney, que o Blaney tem certeza que vai classificar, né? O Blaney nessa conversa aí, ele é café com leite, ele não vale, ele vai. Ele tá dentro aí, ele, Blaney... É impossível, eu também acho impossível. O Blaney tá dentro. Né? Até porque, né, Léo, vamos e convenhamos. O resultado e o que acabou acontecendo, né, para o Duel 1, vão os três carros das Penske que correr junto no Duel 1. Então é óbvio que se precisar o Brad Keselowski empurrar, o Ryan Blaney vai empurrar. Se o Joey Logano precisar empurrar o Ryan Blaney, eles vão empurrar o Ryan Blaney para ir para frente. Isso é a coisa mais óbvia que vai ter. É certeza. Né? Por que você acha que no sábado à tarde entrou os três carros juntos na pista? Que não era combinado, mas os três carros entrou juntos na pista para puxar o Blaney. Para quê? Sim. Qualquer coisa que se acontecesse, chovesse alguma coisa e fosse por tempo de practice, o Blaney estava com bom tempo. Entendeu? Então assim, a Penske sabe fazer a jogada, a Penske sabe sim trabalhar, a Penske sabe como fazer a mutreta, vamos dizer assim, né, para colocar o carro 21 na pista, né? Já que o carro 21 não é da Penske, oficial da Penske, mas um carro ajudado pela Penske, né? O Ryan Blaney é um filho da Penske que ainda está com outros pais ainda, mas é um carro sim a ficar de olho aí, o Blaney com certeza nessa Daytona 500 de 2016. Como eu já falei, o Blaney é café com leite, o Blaney tá dentro, né? Ele vai entrar aí nessa corrida, ele tá. Isso é certeza. Ele vai por velocidade, até por posição na pista, ele vai. Me diz uma coisa, nessa nova regra tá valendo as vagas garantidas por antigos vencedores? Não, a nova regra tá valendo, né? Só vamos encerrar aqui o assunto aqui do Qualify aqui, né? E a gente já fala então aí das novas regras para 2016. Estão só encerrando, né? Então, o Chase Elliott é o pole e nos duels nada acontece, ele continua sendo o pole. E o Matt Kenseth é o segundo colocado também, né, compartilhando a primeira fila, independente do que acontecer nos duels também, né, pro pessoal já se antenar. Eles apenas vão puxar, um vai puxar um duel à frente de um duel, a largada, e o outro vai puxar à frente do segundo duel. Também é largada. A posição que eles chegarem nada mais é do que simplória, né? Sim, exatamente. A posição que chegou é a posição que chegou. Mesmo se eles ganhar, se eles ganhar, o poder deles passa para o segundo colocado, né? Não interessa se eles ganhar aí, não tem mais efeito nenhum. Eles já estão garantidos para Daytona 500 aí. Bom, só para encerrar aqui, né? Quem se complicou nessa história toda aí que não pode se classificar? É o Josh Wise, né? O Reed Sorensen, que não conseguiu uma boa velocidade também. E quem mais aqui? Ah, o David Gallon também, Co-If. Esses caras se complicaram um pouco mais aí. Vão precisar de ter muita sorte no Duels, né? Na quinta-feira para avançar para a Daytona 500. Mas enfim. A pole do Chase Elliott com o carro 24, né, substituindo o Jeff Gordon, ou seja, o carro 24 fazendo história aí, né, ficando 2 anos seguidos com dois pilotos diferentes na pole para Daytona 500. O Matt Kenseth vai conseguir largar do lado de fora da primeira fila. Boa sorte a eles aí, eles já estão garantidos para Daytona 500. Agora a gente tem um assunto para falar sobre as novas regras, né, como que ficam aí, né? Quais são as novas regras? Uma regra nós já debatemos aqui, que é a regra da posição de largada lá na linha a linha do overtime, né? Overtime line lá. Então a gente já falou sobre ela. E a outra linha, né? Outro ponto, e tem uma linha tênue aqui. Um assunto que tem que ser muito bem pensado e repensado aqui, que é o novo sistema, né? O Chart System. Que é um sistema aí. Basicamente ele é o seguinte, ele é mais ou menos como em outras categorias, né? A NASCAR está puxando um pouco das categorias. Ela já tem já os carros travados, os 36 carros travados, né? Ele vai garantir os 36 carros na presença do campeonato inteiro da Cup Series. Então não interessa se o carro tiver problemas, se cair mal numa corrida ou outra, ele carro já está garantido já para a temporada 2016. A vaga do Charter foi definida pelos carros que participam de todas as provas entre fevereiro de 2013 até julho de 2015, meio do ano passado, tá? Os donos do carro, né, dos 36 aí, têm participação garantida em todas as provas da Sprint Cup. O grid será reduzido de 43 para 40, isso é um dos problemas que eu acho, né? E quatro vagas serão preenchidas por outras equipes que não estão no requisito do Charter. Que é os equipes que estão dentro aí dos 36 aí, né? Nas classificações. O novo sistema de classificação e pontuação será divulgado na próxima data do dia 11 do 2, que é a pontuação aí que saiu aí mais para frente aí, que eu não vou nem se, não sei nem se vou tocar nesse assunto, né? Hoje ainda nesse ponto, sistema de ponto na NASCAR também não vale muita coisa não, porque tem o Chase aí, então é só para encher linguiça. Então, Guilherme, basicamente é isso. São 36 equipes, tá? Lembrando, pessoal, que equipe, time, na NASCAR, não quer dizer tipo, a equipe inteira. Por exemplo, a gente tem quatro carros. Quando eu falo equipe, não é os quatro carros. A equipe é o 48 é uma equipe, o 24 é uma equipe, o 88 é uma equipe e o 5 é uma equipe ou um time. Vamos falar time que é melhor. Então, assim, são os times, são 36 times. Então, cada carro aí é um time, tá? Então, lembrando que fora desses 36 carros aí, vamos ressaltar aqui um exemplo. O Clint Bowyer com o carro 15 hoje em dia, ele corre com o antigo carro. Ele corre com o antigo carro 51 da Haas lá, né? Então ele corre com o antigo carro 51 da Haas, não, esqueci o nome da equipe, rapaz. Ele É, corre. da Turner Scott. Isso, obrigado, Tony Scott. Ele corre com o antigo carro 51, que, claro, passou os pontos pro carro número 15. Ou seja, é o charter aí, né? O carro aí, o carro tá dentro do charter aí, né? É um carro que foi passado aí para ele aí. Então ele corre normal a corrida, o carro dele não vai ter problema nenhum. Sim, espera, né? Mas assim, esse é o sistema novo aí. Esse é o sistema que tá para 2016 aí. Muito interessante o sistema, né? Garante, como diz aí, né? Como eu li vários enunciados aí, esse é o novo sistema da NASCAR para garantir o futuro dela. A intenção é garantir patrocinador, garantir público, garantir as equipes investam mais, né? Tipo, a possibilidade de uma equipe menor crescer é muito maior. Essa aí é um dos novos desafios para a NASCAR para 2016 aí. Quero conversar com o meu amigo Guilherme aí e saber a sua opinião, Guilherme. Então, inicialmente é uma metodologia já que nem você comentou que os outros esportes vêm aplicando nos Estados Unidos, com um detalhe básico que eu desaprovo completamente. De todos os outros esportes, o dono da liga, a gente sabe que o dono da liga da NBA, por exemplo, não é o general manager lá, entendeu? Da liga, que é o cara que manda, desmanda. Todos os clubes são dono. Na NFL, todos os clubes da NFL são donos. Então, qualquer mudança, todos os outros clubes têm que aprovar. Na MLB, no beisebol, todos os outros clubes têm que aprovar. Não é? O general manager ou o delegado, que eles dizem, é escolhido pelo conselho. Ou seja, na NASCAR não existe isso. Na NASCAR, provavelmente, que nem diz o Thiago Raposo num artigo muito bem escrito que ele colocou lá no Big One, que o pessoal pode ler bem explicadinho. A NASCAR não divulgou valores, mas é óbvio que tem valores por trás disso aí. Porque a NASCAR, ela fechou com as equipes, diminuiu três lugares no grid. A gente sabe que antes eram 43 lugares, agora serão somente 40 carros. E 36 times, como o Léo falou, não é a Penske, é a Hendrick, que é a Gibbs, não, são times. Por exemplo, os times da Penske que tem a carta é o time do 22 e o time do número 2. O time da Hendrick que tem as cartas é o time 5, o time 48, o time 24 e o time do. Agora me fugiu. Time 5, 24, 48. São os três, né, Léo? Léo? Bom, o Léo deve estar tomando uma água. Então, enfim, só para ficar bem claro, pessoal, são 36 carros garantidos, independente do dono do carro. O que acontece? Diminuindo três, vão sobrar somente quatro carros que vão ter que se classificar por tempo. Ou seja, vão ter que entrar por tempo. Ou seja, a NASCAR, ela quer garantir o investimento que as grandes equipes têm, né? Com um contrato longo, se eu não me engano, 9 anos de contrato, onde ela garante. Só que como que ela vai garantir? Entendeu? Ela vai ter que dar uma contrapartida, por exemplo, para as equipes. O que eu leio de negativo nesse sistema pode daqui a pouco ser os benefícios. Ah, porque a equipe fulano tem mais benefício que a minha equipe. Então eu quero, né, uma contrapartida e assim por diante. Porque a gente sabe que a NASCAR não garante investimento de fábrica para ninguém. Entendeu? Que é o que a gente viu que aconteceu o ano passado com a Funtroll, que mudou da Chevy da Childress para Toyota, justamente porque ela achava que não tinha dinheiro, que a Chevy tinha que investir ali na equipe, a Chevy não investia. Agora a Toyota vai dar apoio técnico e financeiro, provavelmente. Só que no meio dessa treta toda, né, a equipe mais tradicional da NASCAR, que está desde o início, que é o Wood Brothers, ficou de fora. Eles não ficaram magoados por causa disso. A única coisa que eles não entendem é que eles anunciaram muito tempo antes dessa decisão do conselho da NASCAR, que é da família Frentz, que eles já iriam participar full time nessa temporada 2016. E essa que é a estranheza que eles vieram nesses últimos dias, né, de média, no média deles ali, nas entrevistas, falar por que que a NASCAR não nos procurou? Porque eles já sabiam que a gente estava lá, que a gente já tinha comunicado que ia ser full time. Então ficou uma coisa muito estranha, né? Então o pessoal da Penske, né, redobrou o apoio à equipe, né? Então, justamente por quê? Porque tem dinheiro da Penske ali dentro. Então, tipo, a NASCAR, imagina uma prova o Ryan Blaney não se classificar. Acho difícil, que nem eu e o Léo comentamos. Vai ser difícil acontecer, tá? Mas fica aquela situação, né, estranha. Será que pro ano que vem vão dar uma carta para o Wood Brothers? Se algum empresário quiser botar a grana lá, né? Vem um investimento mais forte, a Ford pede, ó, eu tiro minha ajuda aí dentro da NASCAR, meu nome da NASCAR, se vocês não colocar, pode acontecer, pode abrir, vai abrir precedente para um monte de treta, sabe? Então, complicado. Eu até postei no meu Facebook, né, bastante coisa sobre isso e enfim, né? Essa é a nova regra da NASCAR, né? Pode garantir o futuro? Não sei. Porque a gente sabe que às vezes as decisões da NASCAR não são as mais acertadas, né? E daqui a pouco os times podem ficar acuados, né? Porque eles assinaram um contrato de 9 anos. Então, tipo assim, eu fico contigo 9 anos, mas eu não mando nada, né? Porque quem manda tudo é vocês. Então é assim que eu vejo, Léo. Não sei como é que tu vê essa situação de que todo mundo assinou, mas a NASCAR continua mandando em tudo. É, Guilherme, esse é bem um ponto mesmo, né? Ah, só pra falar, na hora que você me chamou, eu tava olhando aqui, o Jeb Burton acertou com a Richard Petty pra correr na Xfinity Series esse ano, tá? Então o Jeb Burton vai correr na Xfinity Series com a Richard Petty em 2016, que faz o campeonato completo. E também tava conversando com a minha esposa. A esposa merece aí um pouco de atenção também. Enfim, é bem esse ponto mesmo que você colocou, Guilherme. A NASCAR está promovendo algo que nós nem sabemos o que que é, né? Qual realmente a garantia para esse futuro aí? Nós também não sabemos qual é. Mas é assim, eu vejo uma coisa que eu não falei, né? É o seguinte: para você entrar nesse time dos 36 carros aí, você precisa comprar, né, o charter de alguém. Você precisa comprar essa vaga de alguém. É basicamente como funciona com os números hoje em dia da NASCAR. Se você quiser comprar tipo, o número 50, você tem que ir lá e comprar da NASCAR. Só que aí as garantias você toma o número 50 que você vai estar na corrida, que você tem que estar fazendo os pontos da corrida lá, tal, você tá no top 38, que antigamente. Agora vai ser esse 36 aí. Mas o lado bom é que você vai estar garantindo aí, né, nas todas as corridas do ano aí. Enfim, vamos aguardar aí que como vai ser o desenrolar do ano todo, como vai ser esse ano aí da NASCAR aí, com essa nova regra aí, e o que vai trazer de benefício para a categoria. Como eu já falei, gente, a NASCAR vem um certo. Vem tipo a Fórmula 1. Cada ano aí vem com uma surpresa. Então eu acho que já está na hora de parar com essa surpresa aí e manter as regras. Outro absurdo que a NASCAR fez aí foi aquele caution clock lá na Truck Series. Eu achei um absurdo aquilo lá, por colocar a bandeira amarela programada, né? Aquilo não existe, aquilo lá é para quebrar o ritmo de corrida. Se não teve bandeira amarela, porque os caras estão andando bem, os carros estão todos bem, né? Não tem por que ter uma bandeira amarela artificial. Então, pelo menos acaba com aquele Ghost Debris também, que era um debris que ninguém via, mas a NASCAR colocava a bandeira amarela. Mas enfim, vamos aguardar aí, né? Vamos ver o que realmente vai acontecer aí. Vamos sentir um pouco aí nesse ano, como vai ser esse ano, para nós falarmos alguma coisa aí no próximo ano, que vai ser só em 2017, que a gente, no finalzinho de 2016, começo de 2017, que vamos ter uma resposta mais concreta disso. Ô, Bom, Léo, vou falar, Guilherme. só um detalhezinho, né? Que a gente passou despercebido, né? Que nem você falou da parte da compra, né? A Michael Waltrip, ela ganhou os dois, as duas, né? Cartas, mesmo ela não estando participando, né? Tendo se retirado. O que que aconteceu com essas cartas? Então, tinha três equipes, né, que não tinham três carros, né, que não tinham cartas, né, que eram a equipe do 41. Como assim? Daí você me pergunta, como assim do 41 o Kurt Busch não tinha carta? Não, porque que nem você falou, em 2013 a equipe do Kurt Busch não existia, né, da Operação 41. E também o carro 19, né, também não existia do Cal Edwards. O que aconteceu? Esses dois Essas duas equipes, tanto a Gibbs quanto a Haas, foram lá, fizeram uma oferta, a NASCAR homologou a oferta e elas passaram a ter as cartas privilegiando, né, a garantia da participação desses carros. Aí, semana passada, se não me engano, foi na sexta-feira ou na quinta-feira, uma das primeiras coletivas que a família Wood, os três, né, os dois veinhos e o rapaz mais novo, que é o general manager, né, da equipe, fizeram uma coletiva. E um dos repórteres perguntaram para eles: mas vocês não quiseram comprar, ou não quiseram fazer uma oferta, por quê? Aí o cara, o velhinho, né, se prontificou a responder, e ele falou mais ou menos assim, né, traduzindo basicão assim para você, para o pessoal que está ouvindo: eu tô aqui desde o início da NASCAR e eu não tô aqui para participar de leilão por participação em prova. Ponto. Basicamente ele falou isso. Então, né, essa situação da venda, dependendo de uma situação, vamos pegar uma equipe que tem as cartas, que é a Front Row, né? É uma equipe que a gente sabe que, né, não tem muito apoio da Ford, né, vive uma situação financeira, não é estável, mas também não é complicada, crítica. Daqui a pouco ela pode se retirar e começar a fazer leilão de carta, né? Por exemplo, a Penske já anunciou que tem pretensões de botar mais uma operação. A Front Row também quer botar mais um carro ano que vem. E como é que vão colocar um carro se não vão ter a garantia, né? Então, essas coisas a NASCAR tem que tomar cuidado com esse tipo de regra maluca, porque acaba abafando um pouco de investimento das próprias equipes. Não sei como é que tu vê essa situação aí que eu comentei, Léo. Bom, Guilherme, eu tava lendo aqui no site do Big One aqui, né, matéria do Thiago aí, e ele fala um ponto também interessante, que é o ponto que você colocou aí, que na NFL, nas outras ligas aí, se existe um combinado com os times, né? E você até já falou também, e que na NASCAR vai ser meio algo diferente, vai ser algo bem obscuro, que até porque esses valores não vão ser revelados, mas também foi falado que os valores, né, os valores da de toda qualquer arrecadação que vier aí, né, vão ser revertido esses valores aí para as equipes aí, para os 36 times aí que estão dentro aí. Então, assim, Guilherme, é um assunto que a gente não vai conseguir tirar muito, assim, não vai conseguir tirar muito uma opinião correta, um ponto certo, porque temos que esperar ver o desenrolar do ano aí e ver como vai ser, né, como vai se suceder essa nova regra aí na NASCAR aí, aonde a NASCAR quer chegar com ela, que a NASCAR pretende fazer com essa nova regra aí, que eu acho para mim que é um tanto assim sem necessidades, né? E como bem você falou, eu tenho medo de virar uma Stock Car Brasil. Esse é o meu maior medo. Onde que times, alguns times são favorecidos, outros times não são favorecidos, outros times têm que pagar para ter um pneu, outros times ganham pneu de brinde. Eu tenho medo de a NASCAR virar isso daí e virar isso, sabe? Virar favorecimentos para os grandes, para os pequenos, eles têm que realmente pagar. Eu tenho esse medo. Eu sei É, porque se eu. for uma, né, Léo? Que nem você fala, se for uma divisão igual, eu vou ser o primeiro a bater palma para NASCAR, né? Eu vou ser o primeiro a bater palma. Agora a gente sabe, cara, que não vai ser assim, porque o Rick Hendrick vai chegar lá junto com o seu Roger Penske e vão dizer, cara, olha só o tanto que eu invisto na minha fábrica. Por que que eu tenho que dividir a mesma coisa com o cara que monta um carro numa garagem? Então a gente, né, a gente sabe que é feio pensar assim? É. Antigamente não é. Só que por um outro lado o homem também tem razão, por outro lado tem uma injustiça. É complexo você criar um clube, uma panelinha, e por um de uma ponta você dá 50% e para outra. É igual futebol, Léo. Né? É complicado, cara. Eu desaprovo isso. Eu acho que o jeito tradicional da NASCAR de cada equipe desenvolver, cada equipe fazer seu trabalho de marketing atrás de captação de recursos, ainda era o melhor jeito ainda. Eu acho que a crise econômica nos Estados Unidos, ela está passando, a gente sabe disso, até porque a crise do Brasil, ela é muito por causa também do crescimento, né, da economia americana. Então, tipo, não teria motivos para se preocupar tão longo prazo, fazer um planejamento de 9 anos. É complicado, cara. Eu não sei. Vamos ver o que pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Meio termo, isso com certeza não vai dar. Você quer falar do Nelsinho, Léo? Ó, então, Guilherme, vamos falar do Nelson, então. Deixa eu só abrir aqui. Ah, peraí, tem uma pergunta aqui. Tava lendo aqui, ó. O Gabriel Almeida deixou uma pergunta assim, ó, pra nós aqui, falando do charter, né? O novo sistema charter e a redução do grid ajuda na competitividade da categoria, tanto em curto quanto em longo prazo? Pra mim, não ajuda, né? Não, Pra mim, não. Vai competitividade continuar na mesma. continua a mesma. Não vejo competitividade, não. Eu vejo que a NASCAR está perdendo 3 carros aí por corrida para poder enriquecer mais as equipes, as outras equipes aí. Para mim, continua a mesma. Beleza, Gabriel? Guilherme, vamos aqui para o último assunto, então, né, dessa edição Drops aí. Essa edição Drops está muito boa. Então, vamos lá, ó, último assunto. O Nelsinho Piquet, nas redes sociais, né? No Instagram, para ser mais exato, quem quiser procurar lá no Instagram dele, tiver Instagram, quiser ir atrás dele lá para ver, né? Ele postou, né, um comentário, o seguinte comentário: não quero aparecer que estou criticando a NASCAR porque pilotar lá foi um sonho para mim. Ele escreveu errado, tá, pessoal? Não li errado, não. Foi para mim. Categoria mais competitiva do mundo, mas esses resultados deles na classificação ficam muito na cara que sempre tem controle. Foi assim na primeira tentativa da Danica, no retorno do 3, quando ele voltou uns 3 anos. Na última vez, o Jeff Gordon andou no ano passado e agora na primeira tentativa do piloto novo Chase Elliott, que está representando o famoso 24. É a única pista que eles podem controlar de verdade. Porque o piloto praticamente não faz diferença na volta de classificação quando eles estão sozinhos. E para quem não sabe, regularmente, de classificações de tempo mudou uns 2 ou 3 anos atrás. Fizeram um formato meio como a F1, como 3 rodadas, somente em Daytona que ainda tem esse formato de uma volta lançada sozinho. Resumindo, meus amigos, o nosso amigo aqui meteu o pau na NASCAR, falou que é tudo combinado, né? E, enfim, dor de cotovelo. Mas vamos lá. Eu acredito não, eu vejo uma certa parte aí igual o Nelsinho. Por quê? Eu falei isso daí no sábado de manhã, eu comentei isso no meu Twitter, né? Que é muito engraçado, um carro 24 que está aposentado, chegar um piloto novato, o cara chegar já ali abraçando a direção na primeira fila ali da NASCAR Speed Cup. Mas, enfim, tem muitos porém aí, muitos acasos aí, mas vamos esperar para ver qual vai ser a dissolução disso tudo aí. Meu amigo Guilherme, os seus comentários nesse comentário infeliz ou feliz do Nelson. É, tem alguns pontos que é infeliz, né? Essa parte do regulamento da classificação e tal. O ano passado, por exemplo, a gente sabe o que aconteceu em Daytona, né? Não foi assim a classificação. Então, eu acho que ou foi, não me lembro, enfim. Teve algumas partes aqui do comentário dele que é muito infeliz, ou seja, mostra que ele tá por fora mesmo, acontecendo na NASCAR. E a outra parte que, ok, entendeu? Eu entendo, eu também acho muita coincidência, até porque eu acho que tem um fundo de verdade, porque o Chase Elliott não é o melhor corredor de Super Speed. Ele não tem resultado bom em Super Speed. A gente sabe que ele é um piloto normal. Em Super Speed, nunca fez grandes coisas em Super, na Xfinity, nem aonde ele correu na Truck e tal. Ele não fez grandes provas, entendeu? Em Super Speed. Então não é aquele cara, nossa, não, ele vai vir aí e vai detonar. Não. Me desculpa, mas o Chase Elliott, eu espero ver muito mais dele em corrida de 1 milha e meia e short track do que em Daytona. Acho que assim, ó, essa pole dele vai ser igual a do Austin Dillon, entendeu? Vai durar uma curva. Daí vai lá para fundo do pelotão. Sumir. Acabou. Acabou o Chase Elliott na corrida domingo. Esse é o meu palpite pro Chase Elliott. Enfim. Mas é uma acusação meio complicada de se fazer, né, Léo? Porque a gente sabe como eles são fechados, né? E como o Nelsinho saiu da NASCAR, né? A gente sabe que teve problemas, ele sempre foi um chorão. Não é de hoje, né, que acontece isso. Mas assim, ele deixou uma pulga atrás da orelha, né? Se a gente pegar lá o pessoal que quer olhar, tá? O perfil dele é Piquet JR, tá? Arroba Piquet JR lá no Instagram. Se você pegar os comentários que seguem ali, muita gente apoiou ele, né? Então, eu não sei, né, cara? Porque é complicado de dar uma opinião sobre isso, mas eu concordo que é uma coincidência bem bem estranha, né? O Chase Elliott, né? A Napa voltando para a Sprint Cup, né? Depois daquele papelão lá da Waltrip, tem isso também que conta. Ele não colocou isso, mas eu estou colocando. É o carro 24 que todo mundo, ó, se aposentou, teve aquela festa toda o ano passado. Então daqui a pouco vamos para não cair em esquecimento, carro 24, vamos deixar ele na mídia. Pode ter. Uma coisa que eu acho estranho é que, cara, ele andou 2 milhas em média mais rápido que os outros carros, cara. 2 milhas em Daytona é muita coisa, Leonardo. Ainda mais sozinho na pista. Ah, exatamente, cara. Se você pegar, assim, ó, eu vi o qualify inteiro, cara. Vamos pegar ali com o carro 21, que é a disputa do Hulk, tá? Que eu acho que esses dois aí vão brigar a temporada toda. E eu tô apostando que o Ryan Blaney vai ser o Hulk do ano e não vai ser o Chase Elliott. Já tô lançando a minha aposta aqui, tá? Cara, ele andou 3 milhas na curva 1 e na curva 2 mais rápido que o carro da Ford. E isso que a gente sabe, que o carro da Ford com cara no vento é uma potência, né? Então, cara, não sei. É tipo assim, não. É complicado de fazer uma avaliação, Léo. É complicado. Mas é uma coincidência que acho que o pessoal dos Estados Unidos não deu bola. Achou o máximo. né? Show, show, é show. Isso tudo é show. Agora, sim, nós brasileiros que já temos visão crítica e tudo é conspiração, aí né, é complicado, né? Bom, nós estamos já acostumados com algumas afacatruas, né? Que tudo começamos a achar que são afacatruas. Mas enfim, esse aí foi o comentário do Nelsinho, né? Tem bastante repercussão esse comentário dele aí, principalmente os caras que ainda não sonham em ver ele voltar à NASCAR, né? Pra mim, se não voltar, tá beleza. Mas enfim, ele é um cara aí que tá aí sempre na mídia aí e sempre falando. Mas eu concordo, né? E apesar de tudo aí, eu concordo sim com o Sérgio. Eu. Assim, a gente tem que acreditar, não acreditando, né? Ou melhor, a gente tem que desacreditar, acreditando, né? Que realmente não é nada, é apenas o mero acaso do destino aí, né? O carro 3, quando voltou, largar na pole, o carro. A Danica, né? Quando estreou, largou na pole, o carro 24, largar na pole. Então, assim, vamos acreditar, né, que aí são obras do destino aí, obras do acaso aí, que realmente eles chegaram lá e andaram muito bem, eles sobraram e fizeram por merecer. Vamos pensar dessa maneira aí, vamos esquecer os outros lá, ou o resto da coisa aí. Mas que soa muito estranho, soa sim, né? É até porque, né, eu tava com uma grande expectativa. Tá, eu não torço para ela, tá? Vamos botar um ponto. O torcedor da Danica Patrick que se chama Thiago Alves, comentarista da Fox Sports do Brasil. É, o Esse é o Thiago Alves torcedor. tem um caso sério. Eu acho que ele pudesse Esse é falar o oi torcedor, né? do Rick Stenhouse Jr., ele furava. Exatamente. Ele, eu acho que é a zica do Rick Stenhouse Jr. se chama Thiago Alves, secando ele toda a corrida. Mas enfim, não, esse não é o assunto. Mas eu, particularmente, tinha uma expectativa grande de pelo menos um segundo round, um top 10 a Danica chegar. Porque a gente sabe que ela, né, tem a mão por uma super speedway, né? Então, pelo menos na classificação. Só que, pô, ela fez um tempo bizonho, gente, entendeu? Atrás de carro que não vai correr. Então. O que aumenta ainda mais a dúvida sobre o que o Nelson colocou ali. Bom, é isso aí, pessoal. Guilherme, se você tem mais alguma coisa para falar aí sobre esse começo aí, primeiro final de semana aí, né, do Speed Week, né, apenas 2 dias aí, bastante assunto aí. Se você tem mais alguma coisa a colocar, Guilherme? Não, não, pessoal. Só já avisando então a minha parte, eu quero agradecer, né, o pessoal aí por estar participando, né? É que nem o Léo colocou no início, esse é o nosso último Drops, né? Eu espero estar podendo participar melhor, com uma voz melhor nos próximos programas, e que o Hélio, o Santa Rosa, o Thiago Raposo também possam estar participando em algum momento. Que o Pedrão se resolva logo lá com a internet dele também para poder estar voltando. Né, vamos aproveitar, porque eu acho que vão ser três corridas muito boas, né, na sexta noite, sábado e domingo. O Léo depois vai passar os horários para vocês. Vamos acompanhar. Acho que esse ano vai ter bastante coisa bacana. Diferente do ano passado, acho que esse ano a gente vai ter uma batalha pelo Hulk muito interessante. Que nem eu coloquei entre o Ryan Blaney e o Chase Elliott, né? Acho que a batalha do título, né, da Gibbs, né, se fortalecendo com o título do ano passado também vai ser grande. E tudo isso começa agora nesse final de semana, né, pessoal? Acho que vamos aproveitar, vamos perguntar ao nosso podcast, né? O Léo, né, está sempre disposto, né, com seus canais abertos aí para responder, tirar as dúvidas, né? E é isso, pessoal. Agradeço a participação. E vamos acompanhar a NASCAR esse final de semana com bastante empenho para fazer bastante pergunta para nós semana que vem, né, Léo? Com certeza, Guilherme. Bom, os caminhos você já sabe para nos encontrar, né? Lá no Bigone Brasil, né? Nosso pai aí, o Bigone Brasil, né? Do Thiago Raposo. Temos aí o Twitter também, arroba Léoguina, arroba Guilherme Guia Gui Martins, né? O Guilherme Martins. É Gigo ERL Martin. É uma coisa louca, né? Mas É uma depois coisa a louca. gente. Mas Arruma esse tamo aí. troço aí para um bom treino mais fácil. É, vou ter que mudar o meu Depois Twitter. tem o Helion Underline Lima. Hélio Underline Lima 42. Ele virou a casaca do Caio Busch pro Caio Larson, né? O Pedro arroba Murgart. O Pedro arroba Pedro Murgart, né? O Thiago Santa Rosa. O Thiago Raposo. Esse aí tem os grupos lá no Facebook, lá, né? Você sabe. Mas o nosso pai aí realmente é o Bigom Brasil. Pode entrar lá, pode deixar dúvidas, perguntas, respostas, receita de bolo, macumba, qualquer coisa, pode deixar lá para nós, lá que a gente vai ler e vai comentar aí para vocês aí. Beleza, pessoal? Então aqui vamos encerrando aí, né, esse começo de ano, as edições Drops, encerrando aí, e já voltamos aí, com certeza, semana que vem para falar da Daytona 500 e das primeiras provas aí da Truck Series e Action Series, aonde que o bicho vai pegar, com certeza. Certo, Léo, pessoal? qual que Oi? são os horários das provas para o pessoal? Os horários das provas, vamos lá. Vamos aqui bem rapidinho. Se eu não me falha a memória, a Truck Series vai ser na sexta-feira à noite. Tô vivo, tá, pessoal? Só a cadeira aqui do lugar aqui. Léo, se eu não me engano, eu vi no comentário da prova da Unlimited que antes da prova da Truck. Ah, vai passar o VT dos duels. Eu vou, O assim, Sérgio eu não. Lago acho que postou isso, Eu né? vi isso aí também. E pessoal, só para falar, pessoal, eu não acompanho pela TV brasileira, então não sei muito bem os horários não. Mas eu gosto sempre de estar informado dos horários para passar para vocês. Eu sei de muito que vocês acompanham pela TV brasileira. Mas enfim, os duels é na quinta-feira à noite. O primeiro duel vai ser às 10 da noite e o segundo duel a largada às 23h30 da noite. Bem tarde para nós aí, principalmente para quem trabalha. E quem estuda também na segunda, na sexta-feira de manhã. E para nós que trabalha o dia todo. Então vai ser a largada às 10, né, do número 1 na quinta-feira. E a segunda, e o segundo duo largada às 11h30. A Fox não passa ao vivo. A Fox vai passar esse EVT dessas duas corridas do duo. Vai passar na sexta-feira, antes da corrida da Truck Series. Que hora acontece a corrida da Truck Series na sexta-feira? Acontece a largada às 10h30 da noite. Então ela vai passar antes da Truck Series, tá, pessoal? Antes da Truck Series tem a corrida aí, vai ser mostrado o VT do Douglas. Certo? A Action Series, a corrida vai acontecer às 6h30 da tarde, no sábado. Tá? Às 6h30 no sábado tem a Action Series. A Power Series 300. E no domingo, né, para fechar com chave de ouro aí, final de semana, no domingo. Às 3 horas da tarde, a largada para Daytona 500, a edição de número 58 da Daytona 500. Certo, pessoal? Lá no meu grupo, ou lá no Loucos por Nascar, ou Nascar só para fãs, e lá no meu grupo Nascar Home Tracks, eu tenho os cards, tá? Com todos os horários do Speed Week, principalmente dos Speed Week, tá? Tá a programação completa aí da Nascar para Daytona 500 aí, tem todos os horários. Se você quiser assistir algum prato, quiser assistir, ou, por exemplo, os duos, é só procurar a gente que a gente passa os canais para você. Eu vou estar online aí, eu vou estar assistindo aí, eu vou estar passando canais para você. Que nem quarta-feira vai ter dois pratos na pista, vai ser dois pratos para os duos, né? Já pensando nos duos. Então, esses dois pratos aí eu vou estar online, eu passo o link para quem quiser, quem tiver precisando aí. Certo, pessoal? Então vamos encerrando por aqui, né? Guilherme, mais algum comentário, Guilherme? Não, isso aí, Léo. Um abraço para todos, né? Que nem o Léo falou. Acompanha a gente, né, no Twitter ou lá no, nos grupos, lá no Facebook, que a gente sempre está postando os links para as provas. Tem link em HD. Para quem não tem uma internet boa, tem um link um pouco, né, para mais baixa resolução, mas sempre tem link para poder acompanhar o que está acontecendo, né, Léo? Ficar sem assistir vocês não vão, com certeza. Enfim, pessoal, muito obrigado, né, por mais uma edição junto aí. E claro, voltamos semana que vem para falar da Daytona 500 e da Action Series e Truck Series, as primeiras corridas do ano de 2016, já valendo pontos aí para essas categorias. Certo, pessoal? Então, um forte abraço, obrigado por tudo mais uma vez e cuide-se bem. Boa semana, pessoal.